CYC 299. 107.5. Hora certa. Apoio Copiarte. Vencedora do Top of Mind. Impressão bem feita é na Copiarte. Aberta também aos domingos. Bom dia para você que sintoniza Educadora FM, eu sou Marcos Castelhano, vamos juntos até às 10. 8 horas, 3 minutos, está no ar o Encontro com o Chorinho para este 20 de novembro de 2016, Dia da Consciência Negra. Bom dia, bom proveito. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Eternizado por suas gravações e pelos temas imortais que produziu, Alfredo da Rocha Viana Júnior, mais conhecido por Pixinguinha, reaparece agora com nova linguagem musical. E das centenas de músicas compostas pelo grande músico brasileiro, aqui não usamos a palavra popular, o Pixinguinha que teremos a seguir ressurge com musicalidade sinfônica de uma fase em que ele era um dos mais importantes arranjadores do rádio. E nesse tempo, transpunha a música de muita gente para as mais diversas formações. Porém, de sua própria música, ele raramente escrevia uma partitura formal. E o que fez? Pouco executou, como aconteceu com o arranjo sinfônico de Carinhoso, peça que lhe deu a imortalidade. apresentamos três peças sinfônicas de Pixinguinha com arranjos de seu autor. A abertura sinfônica do filme Sol sobre a Lama, Rancho Abandonado e o clássico Carinhoso com a Orquestra Petrobras Sinfônica. O arranjo de Carinhoso, que escutamos há pouco, foi escrito especialmente por seu autor para o aniversário da então Rádio Marique Veiga, no ano de 1938. Mas não só Carinhoso, como outras composições de Pixinguinha, ele chegou a escrever arranjos sinfônicos que jamais foram gravados comercialmente. É que, segundo aquele orquestrador, tais arranjos eram considerados excessivamente avançados para a época. Água de Meninos, que acabamos de ouvir, é a trilha sonora do filme Sol Sobre a Lama, rodado em Salvador, entre 1962 e 1963. Nessa composição, Pixinguinha reafirma sua versatilidade de compositor e orquestrador. Ainda no bloco, tivemos Paciente e Lamentos, também de Pixinguinha, com arranjos sinfônicos de sua autoria. Esta é do fundo do baú. Valsa, Pirulupo, Pixinguinha, isso da casa Edson, Rio de Janeiro. Daqui a pouco, estaremos de volta com a segunda parte do Encontro com o Chorinho. Meu nome é Silvia, tenho 54 anos. Eu pensava em doar, mas eu nunca tinha tempo. Era família, filho, marido, cozinha. De repente, assim, meu tempo se acabou. Eu sofri um acidente grave, perdi muito sangue. E esse sangue que essas pessoas doaram salvou minha vida. Eu tenho certeza que hoje eu estou aqui graças a elas. O que é mais importante que salvar vidas? Doe sangue. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Emoba, Governo do Estado. Apoio 107.5, Educadora FM. Gente, eu sou o João Jonga de Lima, é o Brasil Pandeiro na área, seu programa universal de samba brasileiro, todo domingo às 9 da manhã. Olá, mano. Brasil Pandeiro é um dos melhores programas de samba da nossa terra, tão boa. Nelson Sargento. E nós queremos samba. Educadora FM. Na Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho. As composições de Pixinguinha, que estão aparecendo neste encontro, nunca tinham sido gravadas e foram concebidas para uma orquestra de salão, como ele chamava. Portanto, este é o maior legado do autor de Carinhoso, que não aceitava ser chamado maestro. E nesse sentido, recordava o maestro Cláudio Santoro, que em seu tempo de jovem compositor, sempre que tinha uma dúvida, se dirigia a Pixinguinha na forma clássica. Maestro, o senhor poderia esclarecer? E ele então respondia com aquela elegância e nobreza. Maestro é você, Santoro. Eu sou apenas Pixinguinha. mais três arranjos sinfônicos da música de Pixinguinha apareceram com a Orquestra Sinfônica do Recife e a flautista Andréa Ernest Dias, filha da também flautista Odete Dias. No bloco, Ingênuo, Lamentos e Assim é que é. Apesar da simplicidade de Pixinguinha, que não aceitava ser chamado maestro, ele, em 1933, recebeu o diploma de teoria musical do Instituto Nacional de Música, que mais tarde veio a chamar-se Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. A instituição é atualmente a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, se Pixinguinha fizesse hoje aquele curso, também seria doutor. E como autor popular, teve suas músicas versejadas por letristas e poetas, a exemplo de Vinícius de Moraes, que até escreveu versos em francês para a música de seu ídolo, Pixinguinha. Deus, se a coisa não demora. E se você se refere, você vai ficar bem. Ora se vai. Você que está me escutando, é mesmo tu que estou falando agora. Você que pensa que bem não pensar em ninguém. A coisa não demora. E se você se refere, você vai ficar bem. Ora se vai. Conto com você. Um mais um é sempre dois. E depois vou mesmo é amar e cantar junto. Você deve ter muito amor pra oferecer. Então pra que não dar o que é melhor em você? Sou seu na vida e na poesia. Deixa a reserva de lado. Eu não estou interessado em sua guerra fria. Nós ainda vemos de ver uma aurora nascer no mundo em harmonia. Onde é que está sua fé? O amor é melhor. Elza Soares e Mariana de Moraes são as intérpretes da música de Pixinguinha com versos de Vinícius de Moraes. Para o musicólogo e seu biógrafo, Sérgio Cabral, Pixinguinha foi quem primeiro adornou a nossa música com vestes realmente brasileiras. E recorda aquele crítico musical que na segunda metade da década de 20, quando as gravadoras de discos começaram a recorrer aos arranjadores, grande parte das orquestrações eram feitas por maestros estrangeiros que tinham muita boa vontade, mas faltavam a eles certa familiaridade com o sotaque brasileiro. E quem introduziu esse sotaque na participação das orquestras foi Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. São desse tempo os arranjos que vão fechar mais um encontro com a obra do autor de Carinhoso. Thank you. Educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEP. Apresentação, produção e supervisão geral, Perfilino Neto. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. ZYC 299. 107.5. Hora certa. Apoio Copiarte. Vencedora do Top of Mind. Impressão bem feita é na Copiarte. Aberta também aos domingos.